pregón, porque tomó a cruz. Para o Calvário se encaminhou, porque tomó a cruz. Porque tomó a cruz. O Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a desamparado expirou sem fiel, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz. O Senhor sobre si. Porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti.